Não existem árabes, não existe um terceiro mundo, não existe o oeste. Existe apenas um sistema holístico dos sistemas. Um vasto, imenso, entrelaçado, intrincado, multivariado, multinacional, domínio de dólares. Petrodólares, eletrodólares, multidólares, marcos, ienes, rublos, libras e shekels. É um sistema internacional de câmbio que detém toda a vida deste planeta. Esta é a ordem natural das coisas hoje. Esta é a atômica e subatômica e galáctica estrutura das coisas nos dias de hoje. E o Senhor se meteu com as forças primordiais da natureza. E o Senhor vai. De corporações inexoravelmente determinadas pelas leis imutáveis dos negócios. O mundo são negócios, Sr. Bill. E é assim desde que o homem rastejou para fora do ouro. Nossos filhos vão viver, Sr. Bill, para ver esse mundo perfeito, no qual não há guerra, nem fome, nem opressão, nem violência. Um vasto e ecumênico conglomerado de empresas para a qual toda a humanidade poderá trabalhar e poderá ser, e das quais todos os homens terão ações. Todas as suas necessidades provisionadas, todas as ansiedades tranquilizadas, todos os tédios entretidos. E eu escolhi o Senhor Bill, para pregar esse evangelho.